mijar, agora quero mijar. Deitar os pés fora enquanto peço para tirar mais um. E agora vou diretamente ao fundo e sinto assim a dor do mundo pelo que eu sou. Shadow Stone, tenho um olhar igual àquela dama. Fora da minha razão será sempre tudo igual a coisas que eu vejo e nunca dá para dar a volta. Mas segue o seu percurso normal. Once more, semana da boa, mama, cá me chama. Adoro a cara dela, quero tê-la numa cama. Quero mijar, agora quero mijar. E o pango, moda, pango, um dia vai voltar. Eu sou tão bom de amar. Se é em meu beijo, creio que eu dei. Agora temo por ti. Ver-me andar, ver-me a cantar. Não tem de haver só um lado bom e um mau. Um lado fora da hora, quando a noite é pra demora. É só lutar, eu sei que é mau de encaixar. Eu sei, mas é só lutar. É difícil entrar na canção, cup. Meu conselho é soltar o sinal, cup. Mas não se tu frena, I know you understand me. Tu fez em mim um cavalo. Eu sou tão bom de amar. E em meu beijo, creio que eu dei. Agora vivo por ti, meu anjo, creio que eu dei. Now I know just where you came from. I'm a really big one. You do? Sou tão bom de amar. Se é em meu beijo, creio que eu dei. Agora temo por ti, meu anjo. Vê no que eu dei. Hold myself on your mercy. Say, do you slow dance? Inquiring minds wanna know. The price of local currency is shown with the telephone number. If a price for your country is not shown, call your local number for details. For mailing information, call your local number now. Remember, with our 30-day money-back guarantee, there's no risk. Wouldn't you like to enjoy a scalp, face and body massage all in one? Well, now you can with Vibra Plus. Call now.